esconder. Porque com o alibi você não tem nada a perder. Então agora você vai se libertar. Irmão Cabala pode até te mostrar. Não acredita, olha só onde meu som entrou na sua casa. Carros, ônibus se espalhou. Samambaia, pé norte, pé sul, expansão. Parar no ar, Planaltina, um abraço irmão. Quem vive aqui sabe como é que é. Boca fechada, não entra mosquito, bota fé. A lei da favela é muito simples, é só respeitar. Muitos se foram, não acredita, pode arriscar. Menos, menos, nada de babação. Muito otário já tentou nos derrubar, irmão. O peso da parada, ninguém sabe quem fez. Igreja Universal do Reino de Deus.